área, nível 320, decola da pista 10, primeira curva direita após decolagem, saída Arbor Elefa, após Uped Zulu 17, segue conforme plano de voo, aciona 5016, frequência do controle 1119.8. Autorizou a Brasília, 320, decola da 10, com primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa após Uped Zulu 17, conforme na rota do plano. Transponder 5016 e o controle de saída 119.8, Oceania 6225, posição 1, para pushback e acionamento. Oceania 6225, cotejamento correto. Coordenação equipe de solo, reporte para táxi. Ciente de coordenação, Oceania 6225, livre pushback e acionamento. Salvador, bom dia, 3859 da Tânia Grum. 3859, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. A Alfa está autorizada, vai reportar antes da Juliette, 3859. TAM 3859, autorizado ingresso na Juliette, portão meia dúzia. Autorizado Juliette, pro meia dúzia, 3859. Chaneia 6225, com 88 a bordo, 0420, 4 horas e 20 de autonomia, e alterna a Goiânia. O Chaneia 6225, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre 118.6. Taxi via Índia, 118.6 no ponto zero, final 6225. Para o Taxo Rio 9811 com 03 a bordo, 3 horas de autonomia e alterna Natal. Rio 98111, autorizado táxi via Pátio Umo, Índia, no ponto de espera, chame torre em 118.6, o QNH 10113. Autorizado táxi, ponto de espera 18.6, 10113 no QNH, o Rio 98111. Espera próximo, Xené 6225, bom dia. Bom dia, Xené 6225, além da cola no 0, vento 080 graus 079. Além da cola, pista no 0, Xené 6225. Sendo o pista no 0, Xené 6225. Tá sendo. Mike Eco Delta Manati, confirme. Mike Eco Delta, um minuto para a cópia. Torre Salvador, bom dia, Rio 9811, ponto de espera da 10, pronto. Rio 9811, ali mantém, na 0. Ali mantém. Da Azul, formação em curso agora, Juliette, a única modificação é o altímetro que agora marca no 0 no 3. Para Campinas, 340, um minuto cópia. Afirmo. Que é o Delta, pronto, cópia. Que é o Delta, autorizado Manati, no meu PS, decolando ano 7, com curva direita, corredora Xé. Aciona 0125, controle 119.8. Corrigindo, controle 119.8. É 9891, decolagem autorizada na 0, vento 060 graus, 069. Decolagem autorizada para o Rio. Manamento de táxi, torre 118.6, ajuste no 0 no 3, padrão Mongol. O azul 4299, pronto, cópia? 299, trigado Campinas, em 340, via para Zulu no 6, até Bravo, até Zulu, após direto trívio, conforme a rota do plano de voo. Decola da pistão no 0, com curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5020, controle 119.8. Até pode estar pronto para estacionar no 09, azul 4299. Coordenação equipe de som, repete ataque, azul 4299. 9891, decolar as 4-4, controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Papatango Golf Kilo Oscar, informação em curso Juliette, confirme pátio e a pista que decola. Um minuto para sua cópia, Golf Kilo Oscar. Solos 4299-119, autonomia 350, Ribeirão Preto, solicita ataque. Azul 4299, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, reporte... Então, no ponto de espera, chame torre em 118, decimal 6, altímetro 1013. Vila 13, livre de táxi, pista 10, azul 4299, chão torre 186, bom dia. Confirmando, ingressa à esquerda após a direita, para cabeceira 0. Afirmo, via Índia. O TT está interditado, tentando os homens aí, fazendo corte de grama, já se afastando. Obrigado. Atento aos homens trabalhando. O quadro está lá, vem aí. Chama o seu TT, bom dia. Aqui é que o Delta passa na ótica para ingresso, que é negar 613. Bom dia, Azul 4299, ponto espera pronto. 4299, ele ainda cola na 0, vento 1, na 0, 0 grau, 099. Ele cola 4299. Autorizado de ingresso, rapaz da pronta de colagem, Mike Eco Delta. Capitão Golfo Kilo Oscar na escuta para cópia. Golfo Kilo Oscar, Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 100, Golfo 677 a rota. Decola da pista no 7, primeira curva direita, terceira saída coral. Aciona 0260, transponde o controle de 119.8. Correto, o POB já tem informação? Relativo, para acionamento táxi 2, 108.6, bom voo. Acionamento, time táxi. Azul 4299, decolada 52. Controle transfere 199.8. 98, obrigado. Diego Delta decolada 52, direita, corredor cheia, transfere controle 199.8, tá regresso. Direita, corredor cheia, 199.8, controle Delta. Oi, Salvador, bom dia. Chanel Met 319, estabilizado LF3 a 10, visual. Chanel Met 319, informe quando vai ser destravando, que nega 1013. 1013, reportará. Solo Salvador, T3304, que está ciente da informação Índia, autorização para Brasília. Tá. 3304, informação Juliette, aguarde cópia. E aguardando cópia, Juliette, então 3304. Guarda na papá, Golf Kilo Oscar, que nega 1003. O cimbra baixou, travado, China 6319. Sente China 6319, livre pouso na 0, vento 080 graus, 089. Pousão no 0, 3 do 9. Tá para a Juliette novamente. A única modificação da Indy para a Juliette é o altímetro, que agora marca no 013. Ok, senhor, então, muito obrigado. Você tem a saída prevista aí? Se já estiver pronto, a gente já paga a cópia. Vamos lá, pronto. Tá 3305, 30 Brasília, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, precisa saída Arbor, após voo Elefa, onde intercepta a rota Peso Lu 17. 5035 é o transponder e o controle 1998 da 3304. Autorizado nível 360, decola da pista 10, curva direita após saída Arbor, após Elefa, Peso Lu 17, aerovia. Transponder 5035, controle 119.8, TAN 3304. TAN 3304, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Reporta, obrigado. Paulo Salvador. É o Wolf Canário 6312. Oceaner 6312, informação em curso, Juliette, aguarde cópia. Temos a Juliette, aguarda cópia, Recife 6312. Juliette Tango Zulu, aguarde para a cópia. Juliette Tango Zulu, aguarde para a cópia. Na 6311, na sala 57, direita, na 219, Alegrado. Alegrado, direita, na 219, na 6311. Sente Golf Lógico, livre de decolagem 97, vento 1 a 00 grau, 089. Salvador, bom dia, Oceaner 6319, livrou. Oceaner 6312, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curve à esquerda, saída Puca Aru. Onde intercepta o Peru ISC 58, aciona 5032, frequência do controle 199.8. 6312, autorizado 350, Recife. Decola 10, curva esquerda, busca a transição Aru 5032, é o transponder, controle 198. A nossa aerovia é Peru ISC 58, 6312. Puxa da 6312, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Reportará. Salve, Salvador, bom dia, Oceaner 6319. Oceaner 6311, autorizado táxi via Taxiway Alpha, reporte antes da Taxiway Juliette. Autorizado táxi via Alpha, reportará antes da Juliette, Oceaner 6319. Solo Salvador, TAN 3304, para o pushback acionamento, posição 4. TAN 3304, coordenação equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado em coordenação com a equipe de solo, chamar a táxi, TAN 3304. quilowatts, decolado 1200, chame controle, 199.8. 198, gol piloto. Oxenem 63 no solo? Maravilha. Táxi lento, por gentileza, irá aguardando, táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Ok, aguardando 63 no solo, táxi lento. Juliette Tango Zulu, pronto para cópia? Juliette Tango Zulu, autorizado Porto Seguro, nível 100, decola da pista 17, curva à direita, rota Golf 677, aciona 0263, frequência do controle 199.8. Da Coral, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, confirma o PLV, por gentileza. Juliette Tango Zulu, para acionamento táxi, chame torre em 198.6. Falou, Salvador, assinante 1-2, para o Porto Sanches, assinante na ponte. Xenem 3, 1-2, 0-5, portão, coordenação aqui, pessoal, é Porto Táxi. Salvador é o San 3663 com está no 02 para São Paulo, solicita o 340. San 3663, Juliette, informação em curso, 340 de São Paulo, Guarulhos, aguarde cópia. Aguarde. Salvador, 35231, centro da informação, Juliette. Guarde cópia, Juliette, confere, 5221, número 2. Certo, guarda. Para o táxi 3304 com 138, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Então, 3304, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.6, ajuste no 013, bom voo. No 013, livre táxi, via Índia, ponto para torre 1026, até 3304, bom trabalho. Pronto. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Cruzulu 10, TESMAP, após direto ao Wake, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após voo posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5044 e o controle 119.8. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita da El, Leda, Leda, Trigion, intercepta pelo 10, Mapping ao Wind, e conforme o plano de voo 5044, transponde 198, controle 3, 6, 6. Alexandre 3663, correto? Rapaz, tá pronto pra estacionar no 02? A resposta pronta a chamar no 02 para 30. Alfa, Juliette, a Juliette, assinando a 361. Tem condições de ingressar a Juliette para 05? Afirma. Não, tô ligado, Juliette para 05. Prestar ingresso para Juliette para o 05, assinando a 319. Na 6312, autorizado táxi, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, sinal 6, ajuste no 0 no 3, bom voo. P5221, pronto, cópia? Afirmativo, pronto, cópia. 5221, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decolando na pista 10, com a primeira curva à direita. Subida Árbora após voo direto à Vitória da Conquista. Aciona 5046, controle 119, decimal 8, o trip 5221. Certo, autorizado, nível 200, decolando 10, primeira curva à direita, na subida Árbora após o direto da Vitória da Conquista. Controle Salvador 119, decimal 8, e outras cordas 5046, trip 5221. Trip 5221, o cotejamento correto, o repai está pronto para estacionar. Porta aberta para o estacionamento, 5221. Para pushback, acionamento, portão 2, para 3663. Então, 3663, cozendo com a equipe de solo, repara de ataques. Chama para o ataque, para 3663. Mantenha a posição agora para a decolagem, o Juliette Tanzu. Boa noite, Salvador, Gol 9160, 2 milhas para a Índia Serra. Bom dia, Gol 9160, continue a aproximação, informe quando a baixada travar, aguardando a pista livre. Aguardando, informará. Bom dia, o Xenia 6312, mantenha ponto de ferro, pista na 0. Índia Serra, embaixo travado, 960. Sente, igual 1160. O vento em Salvador 1 a 0 graus, 11 nós, livre pouso na 0. Livre pouso na pista 1 a 0, igual 960. P304, decolada 09, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Tá, prossiga. Prossiga, na escuta, Alfa Tango Tango. Ana Papá, Alfa Tango Tango. O Xanana é 3 e 1 2 após o tráfego na curva autorizada na área e manter o 1 0. Comandante Perito Leto, faz um teste, rádio. A transmissão está muito baixa para o Oxa. Melhorou, melhorou? Ali eu mandei na pista 1 0 após o gol, né? 3 1 2. Afirma. Da cópia para Curitiba, prepara a subida à Árvore Alefa. 7 Árvore Alefa, na escuta está 3 8, 5 9. 3663 para o táxi, com 134 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando no Galeão. 3663, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 6, ajuste 1092, bom voo. 1092, 3,66, 3,63. E a posição, você tá gritando? 389, corrigindo 3859, pronto, copo? Pronto, copo, até 3859. Então, 3859, autorizado para Curitiba, nível de voo 360, decolando a pista 10 com curva direita na subida Árvore, após voo direto posição Elefa para interceptar o Perizulu 21 até Confins e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5045 e o controle 119.8, então 3859. Consegui a parte 3 em 121.9. 360, decola a pista 10, curva direita na Árvore, após direto Elefa. Intercepta para o Zulu 21 com fins conforme o plano. 5045, transponder o controle 119, decimal 8. Então, 3859, detalhamento correto, o rapaz está pronto, puxa o sinal no 06. Fecha, 3859. Paulo Salvador, 5221, puxa o sinal. 5221, cuidado com a equipe de sol, rapaz da táxi. Volta na palma da táxi, 221. Salvador, pode ser igual no 1160, lembrando a sua disposição. 1160, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Então, 3663, ponto de espera, dá uma zero pronto. Então, 3663, ali mantém uma zero. Ali mantém uma zero, então, 3663. Xena 63, 12, decolada 14, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Xena 63, 12, bom. 3663, livre decolagem 1-0, vento 1, 0-0 graus, 12 nós. Autorizado, decolagem 1-0, tá 3663. Próxima, Juliette, chegou no 1-60. Gol 1-60. Atenção, tráfego de pena, pode vai ingressar no pote 3, após vai ingressar Juliette para o gate 08. Juliette 008, sentido tráfego seguindo para o céu. Solo Salvador, 3522, Plaga Táxi, 4 Lojas, HKJU, 45 Borges. Trip 5221, Guarda Táxi. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso no pátio 3. Salvador, Trip 5221, Guarda Táxi. Ciente, Trip 5221, Guarda para táxi, por gentileza. Aguardando. Então, agora da cópia. Trip 5221, agora ser autorizado táxi, pátio principal. Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 012, bom voo. Ciente, livre táxi no ponto de espera, 118,6 no ponto, decimal 2, 5221. São 3663, decolada 17, transfere controle 19, decimal 8. Utilizado Petrolina, uma centena, decolando da pista 10, com primeira curva esquerda, subida Momo, após direto, aciona 5004 e o controle 19, decimal 8. Oi Salvador, bom dia. É Cafango Índia 4 mil da rotatória, avistando a cabeceira 17. Gente, é Cafango Índia. Prossiga para o final da 17, após a terceira milha fora. Confirma por gentileza, Pátio, após o pouso. Ah, gata bem. Ok, ciência. Salvador, boa dia, 3522, 1, 4.0, pronto. Trip 5221, Alinda, cola 1-0, vento 1-0 graus, 10 anos. Sente Alinda, cola 3-2-1. Bravo India, S3 Lima, Fire Intercept. Gente, Jackson Wind, autorizado pouso na 7, o vento 100 graus, 10 nós. Autorizado na 7, autorizado. 3859, cuidado com a equipe de solo, rapaz, da táxi. Gente, autorizado, tá 3859. Salvador, 5221, fala de solo. 5221, decola 221, controle de transfere, 199, decimal 8. 119, decimal 8, 5221. Tanguin, se são as 2, 2 autorizado backtrack e táxi até o hangar da Day. Alfa Tango, Tango pro táxi? Autorizado o táxi, Alfa Tango, Tango, parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 6, ajuste 1092. Ok, estaciona a frequência livre, bom dia. Dan 3859, autorizado táxi, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 6, ajuste no 02, bom voo. Índia, Índia, ponto de espera da Aveja, torre 186, com ajuste no 02, 3859. Tabatão Oscar, Vitor Uniforme, muito bom dia, informação com o seu Juliette, prossiga. Botando Tango além da cola, 1 na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 15 nós. Decolando a pista 1 no 7, com curva direita na subida da El, Leda, após voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia Zulu 1 no 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5026 e o controle 1 no 9, decimal 8. Oscar Vitor Uniforme, correto, confio em tua bênção. Para acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 2. Oscar Vitor Uniforme, bom voo. Oscar Vitor, uniforme, autorizado o acionamento após o início do táxi. Torre Salvador, bom dia, 3859, ponto 0 da pista 10, pronto para decolagem. Bom dia, 3859, a linha mantém 10. A linha e mantém, né, 10, 3859. Tango Tango, decoladas 27, controle 119, decima 8. É, já vou tentar. Bravo Delta, prossiga. Autorizado voo local, Salvador, Salvador. Decolando a pista no 7, com curva direita no corredor Axé, 1 no meu pé. Aciona 0116, controle 119, decimal 8, Bravo Turismo. Luiz, transforma 0116. Aguardo, 3, 8, 9. 0 no 2, bom voo. O vento 1 no 0 graus, 14 nós, decolagem autorizada no 0. Iniciando 3, 2, 5, 9. Gente, já tirou para 3-0, cruzando a Tena 7, persegue Quebec, Mike Lima, na Lima chama o solo, 1, 2, 1, 9, prosseguir até a parte 3. Diretamente no Cimitex, confirmando o desabordo, Bravo Whisky. Aos 3-1. Controle 119.8. 19-8, buena. Paulo Salvador, bom dia, Chanel 631. Chanel 631, muito bom dia, informação curso Juliette, prossiga. Gente da Juliette, está no 05, autorização São Paulo com Guarulhos. Chanel 631, autorizado Guarulhos, nível 360, via Prisulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto Trife, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após voo direto posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5061, controle 119.8, o Xané 6311. 6311, aprovado Guarulhos 360, via para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda após bridge, transponder 5061, controle 119.8. Chanel 6311, correto? É que está pronto para chacionar no 05. Reportará 6311. Juliette Bravo Delta, autorizado, ingresso pátio principal, até o pátio 3. Já está pronto para decolar de cabeceira na 7, acho que a Vitória ainda fala. Luiz, chame na ótica para ingresso no site.